Tito Decolos 31 no controle 120 decimal 8, bom voo, boa noite. 208, obrigado, até a volta. Controle Papa Papa Vitor Vitor Vitor, boa noite. Papa Papa Vitor Vitor Vitor, decolado pistão 97, contato radar na decolagem. Suba para o nível 400, mantém perfil da saída da EL. Ok, em ascensão 400 no perfil da EL, assim que possível, proa de bridge. A gente mantém da EL líder, inicialmente, Vitor Vitor Vitor. Vai manter o triplo Vitor. Autorizado para seguir Mari, esperem Mari. O Freire está fazendo vistoria já na pista. É, está a critério. Ainda é negativo, já está sendo feita a vistoria pela Freire agora, no momento. Chegou a Fox Frost, confirmei a alternativa e autonomia. Chegou a Fox Frost, autorizado táxi, até ponto de espera via Rádio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera Chame Torre, frequência 118.6, altímetro no 021. Para 2 mil pés, a pista agora é liberada. Portugal 021 for intercept the localized course and left head 140, como established. Heading 140, local established, Portugal 021. Então 3603, complete agora a chegada à MAN. Desça para 4 mil pés, altímetro 1901, correção 1021. Pode ver, a gente está autorizado por isso. Então, dá partida na posição, 1-2-7-3. 1-2-7-3, embaixo está livre. Obrigado. 1-2-0-3. 1-6-0-1, chame agora centro Recife, 251, alterno 3325. Correção 3-3, 3325. 351-3325, vou na 601. Só 3603, copiou o controle? Controle, bora 301. Só 3603, copiou o controle? Negativo, prossiga. Autorizado a prosseguir na estação de vetoração, 3603, para final ILS X-Ray, voo e proa 120, limitado pelo curso localizador, desça para 4 mil pés. Proa 120, limitado para o localizador. Air Portugal 021, 2 miles to outmark, complete LS final approach, runway 10, can take now to 18.6. Tower 18.6, Portugal 021, Mike. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, desce para 2 mil pés, autorizado final ILS X-Ray, forma estabilizada. Aqui, autorizado ILS, desce para 2 mil, repasse estabilizado, galera. Salvador, 3897. Contato radar na decolagem. Suba para o nível 340, mantém da EL da grid. 340, mantém o perfil da 3847. 3897. Autorização do controle, ok? Afirmo, 3 mil pés. 3 mil pés, proa 120, para o TAN. 3603. Tem a proa, aguardando transferência, guardião 07. Decolos 36, chama agora o controle 120 decimal 8, então bom voo, boa noite. Apolo 208, obrigado, boa noite. 1021, there is a chopper at your right side. Will not interfere with your landing. Wind 1900 degrees with 10 knots. Clear to land runway 10. Southbound runway 10, Portugal 01. Uno 273, autorizado, puxe. Autorizado, puxe. Uno 273, reporte para ataque. Reportará. Trote ali, mantém cabeceira 1-0. Go 021 on the ground at 38, leaving to the right, call 121, the small 9 air. To the right, then 129 in Portugal, 021, good night. Good. Although Portugal, 021, with you on the ground. Portugal, 021, approve the taxi via taxi Alpha, reported before Juliet intersection. My Alpha will report to Port Juliet, Portugal 01. Papapapá, Vitor, chame agora Centro Recife, 251, não tem 33, 25, por favor. 251, 3325, obrigado. Visual Alpercado, o Guardião 07. Sério, frequência livre, por favor. E aí, boa noite, Papai Romeu, negócio, NLS. Romeu Golf, altimetro no 021, intenção de pouso, pista no 017. Vai Simbra, 017. Rede flanco cancelada presente aos 40, curva esquerda e após setorizado base para a direita no 7, reporta na final do no 7. Ativo, livrado eixo para a esquerda, reporta na final da no 7, no meu negócio. Entre para cheque 190 com 10, são meu golfe. Ok. Gol Fox, livre decolagem no 0, vento no 90 graus com 1 no 0 nós. Torre frequência 118, decimal 6, altímetro no 021. Alfa, com a espera 26, com 1021, 273. Receptor localizador 3603 para 10 milhas de Simbra. São 3603, autorizado o sinal do procedimento NS, desça para 2000 pés, ajuste 1021. 2021. Voa 273, ponto de espera da 10. Lima 273, a Lima tem, cabeceira 1-0. A Lima tem, 273. Whisky Go Fox, decolou 4-1, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Checado já na final da 17, o Romeu Romeu Golfo do Liverpool. Position. Alto position, Porto Romeu 4. 2 Israel, subindo, 4, 0, 0, 1, Porto Romeu. Aí, não, 3894, desça para 2000 pés, ajuste no 02. Corpo, ajuste 2000 pés, ajuste para 2100. Ajuste 10021, então 3894. Certo. 3897, chama o centro Recife na frequência 25 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 25 decimal 10, 133 decimal 25, dá 3897. Autorizado, repórter Livrando 197. Zero autorizado táxi até o ponto de espera via pátio Uno Índia Alfa, no ponto de espera chame todos, frequência 118 decimal 6, altímetro 1021. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1018 6 021 1940. Decolas 44, controle 120 decimal 8, então bom, oi, boa noite. 208, obrigado, boa noite, 273. Travou, 3603. São 3603, chame torre na frequência 118 decimal 1. 186. São 3894, autorizado final do procedimento ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 3894. Abaixar travado, passou Simbra. Santana 603, sem livre pouso, pista no zero, vento 190 graus com uma dúzia de nós. Aí é o tubo e mantém, voou 3 metros. Autorizado, saída da EL, escolhida, poderia confirmar o nível, 360? 360, 1273. 273. Oscar 021, clear tag to gate 10, April 1 via Juliet. Gate 10 via Juliet, Portugal 021. Patango Whisky Golf Foxtrot, chama Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Pousa o Gol 940 ali, mantém cabeceiro no zero. Passa localizador, 4 milhas para o externo, TAM 3894. TAM 3894, complete o final do procedimento ILS X-Way, chame torre na frequência 118 decimal meio. 18:30, boa noite. Torre Salvador, boa noite, TAM 3894, estabilizado o localizador, 3 milhas para o externo. Reporte externo, boa noite, TAM 3894, externo, encontrei checado, altímetro 1021. Reportará. Vento 190 graus com 10 nós, tem livre decolagem da pista no zero. TAM 3603, confirme na escuta do sol. TAM 3603, autorizado táxi via Alfa Juliet para o portão 06, site 1. Faça uma chamada no seu equipamento número 2, sua transmissão está muito baixa, mesmo eu aumentando a minha intensidade para o máximo, fica muito baixa sua transmissão. Confirme agora. Agora melhorou. Obrigado. Nada. Decolas 49, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Boa noite, 40, hein? 208, obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite. 394, baixo e travou? Baixou, travou, já passou certo. A gente tem livre pouso, pista no zero, vento 190 graus, com uma dúzia de nós, TAM 3894. Estado radar autorizado saída da El, suba e mantenha nível de voo 360. 1940, autorizado de saída da EL, nível 360. O chuva na final, o T394? É, sobre perto do externo tem um pouquinho de chuva. E sobre o campo, ainda não, até o momento não teve chuva ainda não. Ok, esse setor aí tá bem melhor. Boa noite, trip 5218, está cruzando 180, autorizado até 150. Trip 5218, autorizado chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 021. Chegada a Mari, descendo para 050, trip 5218. Gol no 273, chame Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Agora com 251, no alterar 3325, gol 1273, no Boranjo. 3274, Boranjo. No Boranjo, 3894, Lisão. 3894, autorizado táxi até portão 3, portão 8, parte 1, via Alfa Juliette. Via Alfa Juliette para o portão 8, parte 1, até 3894. 1940, estamos sendo Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 1940, Recife 1251, alternando 133.25, boa noite. Boa noite. IP 5218, autorizado o final do procedimento ILS X-Way, desça para 2000 pés. Ajuste 1021, reporte estabilizado. Descendo para 2000, final do ILS 5218. Gol 1776, autorizado chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1022. Mari para 050, qual é o ajuste? 1021, gol 1776. 1021, gol 1776.